Quem ainda não foi conferir a exposição Leonardo da Vinci 500 anos de um gênio, tem mais uma semana para fazê-lo, pois a mostra permanece em cartaz até o dia 1º de março. A exposição inaugura o MIS Experience, segundo o endereço do MIS em São Paulo, com o intuito de oferecer uma experiência mais interativa e imersiva aos visitantes. É exatamente o que a mostra em homenagem a Leonardo da Vinci proporciona ao público ao fazer uma retrospectiva de toda a trajetória do seu legado. Considerada a investigação mais completa e detalhada sobre o trabalho de da Vinci, a exposição está dividida em 18 áreas temáticas. Ao chegar, os visitantes já se deparam com algumas das principais invenções deste gênio, que foi pintor, matemático, engenheiro, inventor, entre outras profissões, como a máquina voadora, o guindaste giratório e a cidade ideal, projetada por Leonardo da Vinci, com casas acima das estradas e essas um nível acima da água para prevenção de doenças após o surto da peste bubônica que havia se espalhado pelas cidades italianas. Destaca-se também uma série de pinturas da arte renascentista produzidas pelo artista em tamanho original e de esboços preparatórios de desenhos de anatomia. Tudo isso reunido num amplo espaço que se apresenta na entrada da mostra. O segundo ambiente está repleto de projeções gigantescas e de formatos diversos, que exibem a genialidade do artista de modo totalmente interativo, acompanhado de explicações detalhadas sobre algumas de suas obras. Um exemplo é a exibição digital do quadro A Última Ceia, acompanhado de uma análise aprofundada sobre ele como foi produzido e o rompimento paradigmático que ele traz ao retratar Judas junto aos demais apóstolos e não separado destes, como em outras obras que retratam o mesmo tema. Após passar por outro ambiente com mais algumas invenções, o visitante chega à sala que homenageia uma das mais consagradas obras do artista, a pintura de Mona Lisa, retratada nesta sessão das mais variadas formas, estilos, cores e detalhes. O público também pode interagir com alguns quadros para tirar fotos. Enfim, trata-se de uma experiência diferente para apresentar o universo de um dos grandes gênios da história de modo totalmente multissensorial. A exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, está em cartaz no MIS Experience, localizado na rua Vladimir Herzog, número 75, no bairro da Água Branca, em São Paulo. De terças a domingos, das 9 às 19 horas, o valor é R$ 35,00 inteira, quartas às sextas, R$ 45,00 inteira aos sábados e domingos e grátis às terças-feiras. A mostra permanece em cartaz até o dia 1º de março de 2020. Mariana Mascarenhas para o Editoria Livre.